Bem-vindos ao... Qual que é o nome desse programa? Não sei. Eu sou o Eric. Flip News. Ok. Tô criando agora. Vamos tentar. Eu sou o Magari. E eu sou o Mônio. E estamos aqui atendendo a alguns pedidos, né, que... Atendendo a milhares de pedidos que não foram feitos. No nosso coração foram feitos, então é o que vale. É igual quando você olha as mensagens e não responde. Mas você pensou em responder, então tá valendo. A gente fez uma enquete no grupo lá do Facebook em outubro, eu acho. Perguntando, pedindo algumas ideias, né? O que, que o pessoal queria ver e tal. E uma das coisas que foram pedidas, não foi a mais pedida, as outras a gente tá providenciando, que dá um pouco mais de trabalho, né? Era que a gente voltasse a comentar, né? O pessoal comenta nos programas e tal, faz algumas perguntas. Eles queriam que a gente voltasse a comentar igual a gente fazia nos casts antigos, né? E não só isso também, mas para poder encher esse programa com alguma coisa, falar um pouquinho das notícias e etc, né? Então vamos tentar, né? A gente falou no cast do Dítico, que foi o Tweepcast de outubro, que após o último Tweepview de novembro a gente lançaria esse programa, comentando tudo, né? Então tá no ar. Se o pessoal gostar, comente que a gente continua fazendo. Certo? Certo. Sim. Você está falando? Desde que a gente avisou, né, que faria isso, a gente teve aquele Tweepcast do Dítico, 3 Tweepviews e 3 Tweepviews Classic. Mas, como sempre, né, o pessoal... Comentário mesmo a gente raramente tem no site, né? O pessoal comenta muito no grupo. Mas mesmo assim, vamos comentar aqui duas coisinhas que foram ditas lá no post do Tweepcast, do Dítico. A mensagem do Rafael é: na verdade, tem uma entrevista com o Stan Lee que ele fala que o Dítico se desentendeu com ele justamente porque ele era mais reconhecido como criador do Aranha do... caramba. Essa falta de pontuação me atrapalha a vida. De novo, hein? Na verdade, tem uma entrevista com o Stan Lee que ele fala que o Dítico se desentendeu com ele justamente porque ele era mais reconhecido como criador do Aranha do que ele, porque ele interagia mais com os fãs e etc. No vídeo do Zangado, que é um canal de games no YouTube... Caramba, essa falta de pontuação realmente tá atrapalhando minha vida. E patrocínio pro Zangado aí, né? Pois é, né? Censura essa parte. Nossa. Sobre os jogos do Aranha... Eu vou continuar de onde parou, eu quero que se dane. Sobre os jogos do Aranha... Zangadão. Sobre os jogos do Aranha, ele coloca um trecho dessa entrevista com o Stan Lee pra rodar, e o Stan Lee diz tudo: que Dítico queria ser reconhecido como criador do Homem-Aranha, que não tava achando que tinha o reconhecimento que merecia, e blá blá blá. Então... Ainda mudei o final, porque na verdade ele pôs etc. Descaracterização do comentário. Pam, pam, pam. Então, é complicado, né? Não tem. Eu acho como... que essa entrevista do Stan Lee, ele já falou em várias vezes, acho. E é como a gente falou no cast, a gente só tem a versão do Stan Lee, porque o Dítico não fala. Todo tá lá dentro do quarto dele trancado. É tipo Raio Negro. É. Só que sem o poder, caso fale. Exatamente. Ou vai saber. Vai saber que é por isso que ele se trancou no quarto. Olha só, imagina. Mas aqui é complicado, né? Aquela velha história que a gente já até comentou aqui, né? Que toda história tem três lados, né? Exatamente. Então, nesse caso aqui, o lado do Stan Lee, o lado do Dítico e o que realmente aconteceu. O que realmente aconteceu. Então, assim, Stan Lee falou, né? Mas... E aí? Não dá pra saber, né? Pode ser, quem sabe. Mas o mais provável é quem sabe. Nunca se esqueçam do ou não. Ou não, exatamente. Magali, você lê pra gente o outro comentário da Renver? É o comentário do Renver? Eu falei dá porque tem uma foto de mulher aqui. Renver é meio estranho. Adorei esse podcast. Vocês melhoraram muito desde os primeiros podcasts. O tratamento do podcast tá ótimo, podcast. Quando vocês vão fazer podcast, somos podcast. Ah, quer dizer, somos o episódio da série de 94. Podem me chamar pra algum podcast, que as animações eu manjo muito. Podcast. Na verdade, ele não perguntou, né? Ele falou: quando vocês vão fazer podcast sobre os episódios da série de 94? É. Não tem interrogação, né? Gente, ainda tá vendo? Aí o nego veio ocupar a escola reclamando que o Walkman vai fechar. Fecha! Ninguém aproveita mesmo! Ué. Então, melhoraram muito o entrosamento, realmente, né, os primeiros podcasts eram daquele jeito, né? A gente melhorou também a trilha sonora, porque não tem tambor tocando do início ao fim. Eric, seus tambores. Ah, aquilo era legal, pô. Não foi eu que sonorizei, foi uma pessoa curiosa. Não, mas você tem trauma com aquilo. Um pouquinho. É o que o Homem-Aranha ouvia, né, toda vez que ele tá com o Kraven. Esse negócio de entrosamento é legal, que é uma coisa que me faz ouvir podcast. A equipe, quando eu começo a ouvir um novo, ultimamente não estou muito ouvindo novos, só os 72 que eu já assino. Mas quando eu começo a ouvir um novo, o que chama atenção é esse entrosamento, né? Não tem graça aquela podcast parar que o pessoal se encontrou, tá se conhecendo no dia de gravação. Aí, vamos. A gente já recebeu elogio disso há muito tempo atrás. Eu acho que foi quando a gente começou a conversar mais com o pessoal do Marvel 66, eu acho. Aí o Coveiro falou que gostava do entrosamento e tal. Então realmente é fundamental, né? Aí você acreditou nele. É tipo o Capitão América falando que nunca matou, né, mano? Exato, meu. Você tá no fronte de batalha, cara. Não tem como. Não, ele não. Ele nunca matou. Ele falou. Ele falou que nunca matou. Eu já falei. Até aí, entre ele falar e realmente não ter feito, tem um abismo de diferença. O Homem-Aranha também falou que nunca matou, né? Então... Pois é. Logo manda lembranças todas as vezes. Na hora. Pra não ter discussão que teve retcon e tal, o Exterminador lá da Amazing Anual 5 manda lembranças. Também. Não, não manda. Porque é do Stan Lee. É, não manda mais. E sobre se a gente vai fazer algum podcast específico sobre os episódios lá da série de 94, essa pergunta aqui me faz pensar em duas respostas possíveis, né? Ou melhor, em duas perguntas possíveis. Ou tá se referindo a tipo Tweep Views, né? Que são sobre os episódios em si, da gente ir assistindo e comentando. Ou sobre a série como um todo, né? Apesar que a gente já fez um Tweepcast sobre as séries animadas como um todo, né? Não, tá precisando de um remake aquele episódio. Eu não participei. Pois é. E sobre as duas perguntas que eu fiz aqui, as duas estão sendo consideradas. As duas coisas. Então é... Sim, talvez, pros dois, né? O Tweepcast dessa sexta-feira, por exemplo, se for ao ar o que a gente tá pensando que vai ao ar, né? É, foi um tema que foi sugerido em 2011 ou 2012. Ou seja, nada esquecido. E só o Eric que tá falando não tem muita credibilidade, mas... É porque tá anotado. Exatamente. Então, nada tudo... esquecido, às vezes só ignorado, tá certo? Não, tudo que já sugeriram, assim, que é factível, né, de alguma forma, sei lá, uma vez pediram pra fazer um Tweepcast da revista Com Grandes Poderes. Aí, tipo, no máximo um Tweep View, né, o Tweepcast, não dá, né? Assim, se bem que a gente já fez sobre o Caído Entre os Mortos, que virou um Tweep View gigante, mas... Então, mas lá eram 12 edições, né? Mas foi um Tweep View gigante. Pois é, Carnificina Total também. Não, mas Carnificina, a gente foi mais podcast mesmo. É verdade. O do Caio Dentro do Moto ficou mais uma cara de Tweep View mesmo. É verdade. Então, podcast dos episódios. Talvez saia, né? Alguma coisa ou outra. Provavelmente só do que foi lançado oficialmente no Brasil. E sobre a série em si, Tweepcast, é bem possível. Eu dei uma ideia aí que se for rolar, sim, vai rolar. Exatamente, é. Então é bem possível. Ok, então saindo um pouquinho dos comentários realizados nos posts de podcast, porque nos Tweep Views foram só, legal, parabéns, sabe, tipo, não teve muita pergunta. Mas é bom pro eco, a gente tem que tratar nossos 9, 8 ouvintes. A gente já não recebe nada, né, um elogio, alguma coisa. Bom, ou que seja uma reclamação, né, pra gente ficar com raiva e fazer mais programa pra encher o saco. Mas... Reclamação também. Reclamação, crítica construtiva é sempre legal. Exatamente. Vai saber se a gente tá errando em alguma coisa, o pessoal não tá gostando. Sim, com certeza. Quase tudo que a gente faz, que eu penso assim, eu acho que não vai dar muito certo, dá certo pra caramba. Tipo, quando a gente começou a fazer do Diversão e Alegria, achei que ninguém ia ouvir. Acho que foi o que teve mais comentário no grupo. Ou seja, só me decepciona. O povo é masoquista, né? Vocês, oito. Como é que chama um grupo de oito? Octeto. Vocês são octeto terrível. Octeto horrível, né? A gente teve também duas notícias, né? Uma notícia e um outro post aí que a gente vai comentar brevemente. Tivemos uma notícia... Ai, caramba. É, dia 4 de novembro, o André postou que o Carnificina terá um novo título solo. Caramba. Chega, gente. Que silêncio é esse? Tô chorando. Sério, mais um título do Carnificina. Ele já não funcionou desde que surgiu, gente. Desiste. Era o Jerry Conway. Pois olha. Pra acabar de completar. Os únicos momentos que o Carnificina tem fã, cara, é aquele cara que começou a ler, acha muito legal, aí começa os outros vilões e fala, puta, que bosta que é isso. E desiste do Carnificina. É sempre assim. Deve vender, porque é a única explicação, né? Porque... Não tanto, porque começa a vender e para. Mas é porque eles sempre lançam como Ministério Fechado, né? Então, por isso. Porque não consegue emplacar pra virar título. Ah, entendi. Mas eu li essa primeira edição, apesar de ser escrito pelo Gary Conway, que eu tô deprimido com ele. Ele é bobo feito em cara de mingau. Por causa do último arco dele do Homem-Aranha, que foi uma bosta. Por ser Carnificina, foi bem mais ou menos, nem fere nem cheira. Eu só vou continuar dando chance porque o Júlio uma vez comentou que pode ser que seja tipo aquelas histórias de assassinos seriais perseguição assassino serial. Tá com bem esse clima mesmo. Vou ver mais uma edição. Se não prestar, eu já abandono. Eu li até 5 edições de Superior, por quê? Eles chegaram a falar quantas edições vão ser? Não, acho que é enquanto vender, como o Mônio falou. Ah, então 5 mesmo. Deve ser 5, 6, que é o marco padrão, né? É, pois é. Aí se vender, tem outro. Mas o desenho é uma bosta. Ah, tá. O desenho é uma bosta. Não no nível Humberto Ramos, mas é uma bosta. Até porque no nível Humberto Ramos não é desenho, é rabisco. Exato. Um arco padrão tem um tamanho de um encadernado, né? Porque vai virar encadernado depois, então é 5, 6 edições. Esse é o padrão de hoje. E, pra fechar, o Everton fez um post sobre a Espetacular Homem-Aranha 4, né? O título, essa é a pior história do Homem-Aranha que você vai ler esse ano, que é justamente sobre a história... Eu só discordo da parte de você vai ler. É justamente sobre a Amazing Volume 3, né? Que o Peter encontra a... É que eu não posso falar o nome dela, né? A teia de... A teia de maconha, não, pera. Ah, pois é, né? E aí ele fez um texto... Ele fez um texto aí comentando vários pontos da edição, né? E realmente tem razão em grande parte do texto aí. Eu só li verdades naquele texto, cara. Pois é, né? E realmente, né, cara? Tipo, caramba. Desde o pacto lá, a maioria das histórias é mais ou menos, não faz diferença nenhuma. O Peter voltou pra uma idade mental... Sei lá, virou Benjamin Button, igual eu já comentei uma vez. Ele é mais... É o que eu tava comentando outro dia em outro post. Agora que o Miles tá no meio-meio, daqui a pouco ele vai ser igual o... A Valéria e o Franklin, né, do Quarteto Fantástico. O Miles vai estar mais velho que o Peter. Pois é. Ele já tava um pouco mais infantilizado e tal, mas assim, a cada edição tá ficando mais, né? Quando chega ali no Spider-Verse, que tá quase chegando no Brasil, não que melhore, mas fica um pouco menos, né? Mas... Não, não fica um pouco menos, é porque é o Spider-Verse. É legal ver um monte de aranha se encontrando, porque se você pegar só o Peter lá, ele continua se retardando mental. Pois é. Até o Superior dá a lição de moral nele. Com razão, né? Com razão. Esse que é o pior. Quem imaginaria que eu falaria isso? Mas... O mais triste é isso, né? Com razão. Pois é. Então assim, é realmente, eu acho que eu comentei isso uma vez. Pós-pacto do Homem-Aranha é outro personagem, tipo, não é pra gente que gostava do personagem antigo e tal. Depois do pacto ele é tipo, é como se eles acabassem com o personagem e falassem, ó, estamos criando um novo personagem pra geração atual. Então... Ainda bem que hoje em dia eles já oficializaram isso com o Homem Vagalume. Com o quê? Homem Vagalume. Que Homem Vagalume? É um personagem novo aí que aparece, tá estrelando uma nova revista aí. Por causa do uniforme com coisas assim. Ah, essas. Tá. É, Homem Vagalume. Nossa. Ele é dono de indústrias. Na verdade, ele ser dono de indústria, eu achei que era uma ideia boa, Magaren. Só que eu não sei, na verdade eu não li ainda. Eu também não. Então não tenho como afirmar, mas a ideia é boa. É um progresso do personagem, inclusive pegando do que foi do Superior. Que ao contrário de você, eu não achei tão ruim assim, então... A história aqui é uma homenagem ao Peter, que pro Peter evoluir precisou trocar ele com outro cara. Ah, tá. Isso é uma vergonha, né? Pois é, né? Mas assim, o querendo ou não, a gente comentou isso em algum programa também, e eu comentei, não lembro se mais alguém falou. Querendo ou não, por mais que as histórias na época do Straczynski não fossem muito boas, na opinião da maioria dos fãs antigos... Não sei do que você está falando, tchau. Vale pro meu pedido. Por mais que as histórias... não fossem muito boas na opinião de vários fãs, né? Tem gente que gosta e tal. Querendo ou não, o Peter ainda tinha um pequeno senso de responsabilidade ali, né? Uma vez ou outra dava um utilizado. Não, tinha um pouco. Quem tinha responsabilidade não ia tirar a máscara na frente de todo mundo. Isso é o namorado pediu. Então, mas que eu lembro, assim, eu acho que é o único exemplo de falta de responsabilidade dele na fase do Straczynski. Eu ignorei essa fase. Então, assim... Vou rasgar minhas revistas, literalmente. Esperei vídeo com isso. Então assim, por mais que a fase não muitos fãs não gostem, ela ainda tinha um pouquinho de senso de responsabilidade que depois do pacto desapareceu, né? Tipo, virou um herói totalmente novato, cara. Nem novato. Ele novato. Demi Lovato? Não, peraí. Demi Lovato também. Não, é o pessoal que apreciava ele, né? Tinha ele como uma referência de herói nos anos 60, 70, 80, 90 e até um pedaço do 2000. Depois que ele entrou pros Vingadores pelo Bendis lá... E depois do pacto, tipo, virou qualquer coisa, né? O herói acabou de ganhar os poderes. Virou o Alpha, sabe? Você lembra o Alpha? É, ele virou um retardado. Nas histórias ele tá sempre... Eu posso jogar seu escudo, capitão? Posso. Bem isso, né? Infelizmente, né? Recomendo aos fãs que estão ouvindo e tal, e gente que começou a ler agora e que também fica incomodado com isso. Tem gente que gosta, né? Se gosta, vai ler e etc. Mas quem fica incomodado também, pega as revistas antigas pra ler... Não é difícil de achar, você acha em sebo. Tem coleção histórica da Panini saindo aí agora todo ano. Então. Não pega Team Ups. Então, é... A team up dá pra você ler uma e ler outra coisa. Não, mas é que se você for pegar pra ver o Homem-Aranha e for pegar a team up, porque o roteiro é daquele genérico também. Pois é, é. Mas mesmo assim, é um genérico que ainda é melhor. Não, porque é genérico porque é uma história do Aranha. Exatamente. Tem que contar que assim, de modo geral, se for ler team up, lê uma. Porque você leu todas. Ele que não seja anual. Anual de uma, anual a do Hércules puxando a ilha. Se o cara pegar uma e der muito azar de pegar essas aí, puta que pariu, né? É, pois é, né? O Everton até postou a imagem aqui dessa revista que o grande fã e conhecedor do personagem fala que o sentido de aranha do Peter nunca, sempre afastou do perigo, nunca levou ele em direção a ninguém. Jamais, né? Ele nunca usou isso como radar. Pois é, mas tá bom. Ele conhece o personagem, tem sua pra discutir. Mas então, a ideia desse programa aqui, atendendo ao que o pessoal pediu, é justamente isso, né? Comentar o que foi dito no... Enfim, coisa comentar... relevante no site, grupo... É, exatamente. No grupo não, porque se a gente for comentar a coisa relevante do grupo, vai ser só briga de matar, não matar... Exatamente, né? Mas assim, é tudo que foi que aconteceu no site desde o lançamento do último Tweepcast, né? Então, é basicamente isso. Se vocês gostaram do formato do programa, comentem aí e tal, que a gente continua, né? A gente ainda deve fazer em dezembro, né? Mas aí se a gente vê que não tá dando muito certo, a gente vai acabar deixando pra lá, né? Não justifica o trabalho se a gente responder todo mundo lá no grupo, né? Pois é. E além disso, a gente tá publicando de regular, de vez em quando, as matérias sobre Homem-Aranhas... O universo alternativo por causa do Spider-Verse e blá blá blá. Sei lá, de vez em quando sai. Era pra ser diariamente, depois ficou mais ou menos, agora vai. Sempre que alguém termina um texto, publica lá. O pessoal parou de escrever e eu... Os caras que se comprometem a escrever não escreve? Pois é. De imediato eu lembro assim que tem o Aranha lá do Time Sheet lá. Time Sheet. E é Time Sheet. Shitstorm. É, Shitstorm, que seja. Shitstorm é mais coerente. O importante é que tenha cheat. Ih, já esqueci qual era o outro, tá vendo? Ai, dorme vergonha. Que vergonha, cara. Mano. Que vergonha. Que vergonha eu ter esquecido. Então, assim, de julho até o finalzinho de outubro ali, teve, eu acho que todos os dias, né? Então, uns 80 textos, tem quase 100 textos no ar. Então tem bastante material, assim, se alguém quiser saber sobre algumas versões alternativas do Homem-Aranha, entre no site, tem um menuzinho lá em cima, lá, Matérias Multiverso Aracnide. Lá em cima, na esquerda, se você clicar, vai aparecer tudo que já foi postado. Né? Então, era já diariamente. É coisa pra caramba, viu? Já tem bastante coisa. Tem coisa pra caramba. Inicialmente era diariamente, mas aí acabou que foi ficando meio pesado, né? Nem todo mundo podia. Final de ano, muita gente tem prova, tem Enem, tem não sei o que e tal. Então, tem que confeccionar presente pro amigo secreto. Uhum. Esse que é o problema. Ai, né? Meu Deus, não lembro disso. Ó, eu acabei de ver aqui, tem 92 textos publicados. É bastante coisa. Eu tô quase pagando pra uma pessoa confeccionar pra mim e falar que fui eu, cara. Que isso, é só faz uma arte no computador, manda imprimir e fala, pronto, um cartão postal personalizado. É exatamente isso que eu vou fazer. Pois é, ué. Mas enfim, ficamos por aqui, comentem aí o que acharam, o que vocês querem e tal, e sexta-feira agora, Tweepcast no ar. Até mais. Abraço. Então...